dinâmico. Em segundo, se não for como fato literal, como deveríamos encarar a história? Como uma alegoria? Alegoria de quê, então? Certamente de nada digno de louvor. Como lição moral? Mas que tipo de princípio moral pode se tirar dessa história apavorante? Lembre-se de que só estou tentando dizer, por enquanto, que na verdade nós não retiramos nossos princípios morais das escrituras. Ou, se retiramos, escolhemos os trechos mais agradáveis daqueles textos e rejeitamos os desagradáveis. Mas aí precisamos ter algum critério independente para decidir quais trechos são os morais, um critério que, venha de onde vier, não pode vir da própria escritura, e está supostamente disponível para todos nós, sejamos ou não religiosos. Os apologistas bem que tentam resgatar alguma decência para o personagem Deus nessa história deplorável. Não foi bom que Deus tenha poupado a vida de Isaac no último minuto? Na improvável possibilidade de algum de meus leitores ter sido convencido por esse exemplar obsceno de alegação, indico a ele outra história sobre o sacrifício humano, que teve um final mais infeliz. Em Juízes, capítulo 11, o líder militar Jefté fez uma troca com Deus. Combinando que, se Deus garantisse a vitória de Jefté sobre os amonitas, Jefté sacrificaria, sem falta, na fogueira, aquele que sair primeiro da porta da minha casa e vier ao meu encontro, voltando eu. Jefté tinha mesmo a intenção de derrotar os amonitas, uma grande derrota, e voltou para casa vitorioso. Como era de esperar, sua filha, única filha, saiu da casa para recebê-lo com tambores e com danças, e que pena foi a primeira da porta a sair. Jefté rasgou suas roupas, compreensivelmente, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Deus estava obviamente ansioso pela oferenda prometida, e dadas as circunstâncias a filha, respeitosamente, concordou em ser sacrificada. Ela só pediu permissão para ficar 2 meses nas montanhas para lamentar sua virgindade. Ao fim desse período ela voltou, obediente, e Jefté a cozinhou. Deus não achou por bem intervir nesse caso. A ira monumental de Deus sempre que seu povo flertava com um Deus rival remete ao pior tipo de ciúme sexual, e novamente não deve parecer a um moralista moderno um exemplo a ser seguido. A tentação da infidelidade sexual é prontamente compreensível, mesmo para aqueles que não sucumbem a ela, e está sempre presente na ficção e na dramaturgia, de Shakespeare às farsas. Mas a tentação aparentemente irresistível de nos prostituir com deuses estranhos é algo com que nós, modernos, temos dificuldade de nos solidarizar. Aos meus olhos ingênuos, amar a Deus sobre todas as coisas seria um mandamento de fácil cumprimento, uma moleza, pode-se pensar, perto de não cobiçarás a mulher do próximo. Mesmo assim, em todo o Antigo Testamento, com a mesma regularidade previsível que numa farsa, basta Deus virar as costas por um minuto para os filhos de Israel irem atrás de Baal, ou de alguma imagem esculpida. Ou, numa ocasião calamitosa, um bezerro de ouro. Moisés, ainda mais que Abraão, é um candidato a exemplo para os seguidores de todas as três religiões monoteístas. Abraão pode ser o patriarca original, mas, se alguém deve ser chamado de fundador doutrinário do judaísmo e das religiões que derivaram dele, esse alguém é Moisés. Quando do episódio do bezerro de ouro, Moisés estava longe dali, em segurança, a caminho do essa ideia engraçadíssima me foi sugerida por Jonathan Miller, que, surpreendentemente, não a incluiu num esquete de Beyond the Fringe. Também lhe sou grato pela recomendação do livro acadêmico em que ela se baseia, Albertal e Margalit 1992. Monte Sinai, em comunhão com Deus e recebendo as tábuas de pedra esculpidas por ele. As pessoas lá embaixo que estavam proibidas até de encostar na montanha sob pena de serem mortas não perderam tempo, mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Êxodo 32, 1. Arão conseguiu com que todos juntassem seu ouro, derreteu-o e fez um bezerro de ouro, divindade recém-inventada para a qual ele construiu então um altar, para que todos pudessem começar a fazer sacrifícios em nome dele. Bem, eles já deviam saber que não se podem fazer essas coisas assim, pelas costas de Deus. Ele pode estar lá no alto de uma montanha, mas é, afinal de contas, onisciente, e não perdeu tempo para despachar Moisés como seu policial. Moisés desceu a montanha correndo, carregando as tábuas de pedra em que Deus havia escrito os 10 mandamentos. Quando chegou e viu o bezerro de ouro, ficou tão furioso que derrubou as tábuas e as quebrou. Depois Deus lhe deu peças de reposição, então não houve problema. Moisés pegou o bezerro de ouro, queimou, reduziu a pó, misturou-o com água e fez que as pessoas o engolissem. Depois disse a todo mundo na devota tribo de Levi que pegasse uma espada e matasse o máximo de gente possível. O montante chegou a 3.000, o que, seria de esperar, já devia ser o suficiente para apaziguar a ira ciumenta de Deus. Mas não, Deus ainda não estava satisfeito. No último verso desse terrível capítulo, seu golpe de despedida foi lançar uma praga contra as pessoas que haviam sobrado, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. O livro dos Números conta como Deus incitou Moisés a atacar os midianitas. Seu exército tratou de matar todos os homens, e incendiar todas as cidades midianitas, mas poupou as mulheres e as crianças. Esse comedimento piedoso dos soldados enfureceu Moisés, e ele ordenou que todos os meninos fossem mortos, e todas as mulheres que não fossem virgens, porém todas as meninas, e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. Números 31, 18. Não, Moisés não era uma pessoa digna de ser tomada como exemplo por moralistas modernos. Quando os autores religiosos modernos associam algum significado simbólico ou alegórico ao massacre dos midianitas, o simbolismo vai na direção errada. Os pobres midianitas, pelo menos pelo que dá para saber pelo relato bíblico, foram vítimas de um genocídio em suas próprias terras. Mas seu nome só sobrevive na doutrina cristã naquele hino famoso que ainda consigo cantar de cor depois de 50 anos, em duas melodias diferentes, ambos em tons tristemente menores: Cristão, tu os vê no terreno sagrado? Como os soldados de Midian vagueiam e vagueiam por lá. Cristão, levanta-te e ataca-os, contabilizando só os ganhos, não as perdas, ataca-os em nome da Sagrada Cruz. Coitados dos midianitas, massacrados e difamados, serão lembrados somente como símbolos poéticos da maldade universal num hino vitoriano. O deus rival Baal parece ter sido sempre uma tentação sedutora para desviar a adoração. Em Números, no capítulo 25, muitos israelitas são convencidos por mulheres moabitas a se sacrificarem por Baal. Deus reage com sua fúria característica. Ele ordena a Moisés: toma todos os cabeças do povo, e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. É impossível não se assombrar com a visão tão extraordinariamente draconiana que se tem do pecado de flertar com deuses rivais. Para nosso senso atual de valores e de justiça, ele parece um pecado pouco importante se comparado, por exemplo, a oferecer sua filha para uma gangue de estupradores. é mais um exemplo do distanciamento entre os princípios morais das escrituras e os modernos, fica-se tentado a dizer civilizados. Ele é, claro, facilmente compreensível nos termos da teoria dos memes, e das características de que uma divindade precisa para sobreviver no universo memético. Christian, dos titousei ten onteoligrond, ou tetropis of medium pro and pro aronde, Christian, apiand smith ten, conting gaimbutilos, smith ten by temerit of teolicros. N. T. A farsa tragicômica do ciúme maníaco de Deus contra outros deuses reaparece constantemente em todo o Antigo Testamento. Ela motiva os primeiros 10 mandamentos, aqueles nas tábuas que Moisés quebrou, Êxodo 20, Deuteronômio 5, e é ainda mais proeminente nos mandamentos substitutos bastante diferentes que Deus entregou para substituir as tábuas quebradas, Êxodo 34. Depois de prometer expulsar de sua terra natal os infelizes amoritas, cananeus, heteus, perizeus, heveus e jebuseus, Deus vai ao que realmente interessa: deuses rivais, os seus altares derrubareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Por que não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso? Para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não te farás deuses de fundição. Êxodo 34, 13, 17. Eu sei, é claro, os tempos mudaram, e nenhum líder religioso de hoje em dia, tirando os do Talibã ou seus equivalentes cristãos americanos, pensa como Moisés. Mas é isso que estou dizendo. Tudo o que estou afirmando é que a moralidade moderna, venha de onde vier, não se origina da Bíblia. Os apologistas não podem sair pela tangente alegando que a religião fornece a eles alguma espécie de diretriz para definir o que é bom e o que é ruim, uma fonte privilegiada e disponível para os ateus. Eles não podem se safar dizendo isso, nem mesmo quando usam seu truque favorito, o de interpretar as escrituras selecionadas como simbólicas, e não literais. Por que critério alguém decide quais trechos são simbólicos e quais são literais? A limpeza étnica iniciada nos tempos de Moisés é elevada à fruição sangrenta no livro de Josué, um texto marcante pelos massacres sangrentos que registra e o apreço xenofóbico com que faz isso. Como diz aquela velha e bela canção, exultante, Josué lutou na batalha de Jericó, e as muralhas ruíram. Não há ninguém como o velho e bom Josué, na batalha de Jericó. Josué fit te battle of Jericho, and teu auscarne a tumbling down. Teres none like good old Josué, at te battle of Jericho. N. T. O bom e velho Josué não sossegou enquanto tudo, quanto havia na cidade, eles destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até ao boi e gado miúdo, e ao jumento, Josué 6,21. Mais uma vez, protestarão os teólogos, isso não aconteceu de verdade. Não mesmo segundo a história, as muralhas ruíram ao mero som dos homens gritando e tocando buzinas, portanto realmente não aconteceu de verdade, mas não é essa a questão. A questão é que, verdade ou não, a Bíblia é mostrada a nós como a fonte de nossa moralidade. E a história bíblica da destruição de Jericó por Josué, e da invasão da terra prometida em geral, não se distingue em termos morais da invasão da Polônia por Hitler, ou dos massacres dos curdos e dos árabes dos pântanos do sul por Saddam Hussein. A Bíblia pode ser uma obra de ficção interessante e poética, mas não é o tipo de livro que deveria ser dado às crianças para formar seus princípios morais. Por sinal, a história de Josué em Jericó é tema de uma interessante experiência sobre a moralidade infantil, que será discutida mais para frente neste capítulo. Não pense, aliás, que o personagem Deus na história cultivou alguma dúvida ou escrúpulo sobre os massacres e genocídios que acompanharam a tomada da Terra Prometida. Suas ordens, pelo contrário, como mostra o exemplo em Deuteronômio 20, eram brutalmente explícitas. Ele fazia uma clara distinção entre as pessoas que viviam na terra que era requisitada e as pessoas que vivam distantes dela. Estas últimas deveriam ser convidadas a se render pacificamente. Se se recusassem, todos os homens deveriam ser mortos e as mulheres levadas para procriar. Num contraste com esse tratamento relativamente humano, veja o que era reservado àquelas tribos que tinham o azar de já residirem na Lebensraum prometida, quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, sete nações mais numerosas e mais poderosas do que ti. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Será que as pessoas que tomam a Bíblia como inspiração para a retidão moral têm alguma noção do que realmente está escrito nela? As seguintes ofensas merecem a pena de morte, de acordo com o Levítico 20: amaldiçoar os pais, cometer adultério, ter relações sexuais com a madrasta ou com a enteada, a homossexualidade, casar com uma mulher e com a filha dela, o bestialismo, como se já não fosse o bastante, o pobre animal deve ser morto também. Também é executado, é claro, quem trabalhar no sábado. A questão é relembrada a toda hora em todo o Antigo Testamento. Em Números 15, os filhos de Israel encontram um homem apanhando lenha no dia proibido. Eles o prendem e então perguntam a Deus o que fazer com ele. Só que Deus não estava a fim de meias medidas naquele dia. Tal homem será morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou-o, pois, toda a congregação para fora do arraial, e o apedrejaram, e ele morreu. Será que o inofensivo apanhador de lenha não tinha uma mulher e filhos para lamentar sua morte? Teria ele chorado de medo quando as primeiras pedras voaram, e gritado de dor enquanto a fuzilaria atingia sua cabeça? O que me choca hoje em dia nessas histórias não é que elas tenham acontecido de verdade. Provavelmente não aconteceram. O que me deixa de queixo caído é que as pessoas de hoje em dia queiram basear sua vida num exemplo tão aterrador quanto o de Javé, pior ainda, que queiram impor esse mesmo monstro do mal, seja ele fato ou ficção, ao resto de nós. O poder político dos guardiães americanos dos Dez Mandamentos é especialmente lamentável naquela grande república, cuja constituição, afinal de contas, foi elaborada por homens iluministas em termos estritamente laicos. Se levarmos os Dez Mandamentos a sério, teremos que classificar a adoração aos deuses errados, e a fabricação de imagens esculpidas, em primeiro e segundo lugar entre todos os pecados. Em vez de condenar o vandalismo inenarrável do Talibã, que dinamitou os Budas de 45 metros de altura de Bamiyan, nas montanhas do Afeganistão, nós os elogiaríamos por sua devoção. Aquilo que consideramos vandalismo por parte dele certamente foi motivado por um zelo religioso sincero. Esse fato é atestado em cores fortes por uma história bizarra, que foi destaque no The Independent de Londres de 6 de agosto de 2005. Sob a manchete A Destruição de Meca, na primeira página, o The Independent afirmou: a histórica Meca, o berço do Islã, está sendo sepultada num massacre sem precedentes perpetrado por fanáticos religiosos. Quase tudo na rica e multifacetada história da cidade sagrada já se perdeu. Hoje a cidade natal do profeta Maomé enfrenta as escavadeiras, com a conivência de autoridades religiosas sauditas, cuja interpretação linha dura do Islã as está fazendo destruir seu próprio patrimônio. O motivo por trás da destruição é o medo fanático dos wahabistas de que lugares de interesse histórico e religioso possam dar origem à idolatria ou ao politeísmo, à adoração de múltiplos deuses, potencialmente iguais. A prática da idolatria ainda é, na Arábia Saudita, em princípio, punível pela decapitação. Não acredito que haja um ateu no mundo que demoliria Meca ou Chartres, a Yorkminster ou Notre Dame, o Suedagon, os templos de Kyoto ou, claro, os Budas de Bamiyan. Como disse o físico americano e prêmio Nobel Steven Weinberg, a religião é um insulto à dignidade humana. Com ou sem ela, teríamos gente boa fazendo coisas boas e gente ruim fazendo coisas ruins. Mas, para que gente boa faça coisas ruins, é preciso a religião. Blaise Pascal da Aposta disse algo parecido: os homens nunca fazem o mal tão plenamente e com tanto entusiasmo como quando o fazem por convicção religiosa. Meu principal objetivo aqui não foi mostrar que não devemos tirar nossos princípios morais das escrituras, embora essa seja minha opinião. Meu objetivo foi demonstrar que nós, isso inclui as pessoas religiosas, na verdade não tiramos nossos princípios morais das escrituras. Se tirássemos, observaríamos estritamente o dia de descanso e acharíamos justo e adequado executar quem preferir não observá-lo. Apedrejaríamos até a morte uma noiva que não conseguisse provar sua virgindade, se o marido anunciasse estar insatisfeito com ela. Executaríamos crianças desobedientes. Mas espere aí. Talvez eu esteja sendo injusto. Os bons cristãos terão protestado durante todo este trecho: todo mundo sabe que o Antigo Testamento é bem desagradável. O Novo Testamento de Jesus desfaz o prejuízo e conserta tudo. Não é verdade. Nós todos financiamos esta torrente de fanatismo saudita, de Joanne Ari, é uma exposição de fatos da insidiosa influência do wahabismo saudita na Grã-Bretanha hoje. Originalmente publicado no The Independent em 8 de fevereiro de 2007, o artigo foi reproduzido em vários sites, inclusive o Richard Dawkins Net. O Novo Testamento e melhor. Bom, não há como negar que, do ponto de vista moral, Jesus é um enorme avanço se comparado com o ogro cruel do Antigo Testamento. Se é que existiu Jesus ou quem quer que tenha escrito seus textos, senão ele foi certamente um dos grandes inovadores éticos da história. O Sermão da Montanha é bastante progressista. Se eu ofereça outra face, antecipou Gandhi Martin Luther King em 2000 anos. Não foi à toa que escrevi um artigo chamado Ateus por Jesus e depois tive o prazer de ganhar de presente uma camiseta com esses dizeres: 94 mais a superioridade moral de Jesus reforça minha tese. Jesus não se contentou em retirar sua ética das escrituras sob as quais foi criado. Ele rompeu explicitamente com elas. Por exemplo, quando esvaziou as advertências duras contra desobedecer ao sabate. O sabate foi feito para o homem, não o homem para o sabate, e acabou sendo generalizado na forma de um sábio provérbio. Como a principal tese deste capítulo é que nós não tiramos nem deveríamos tirar nossos princípios morais das escrituras, é preciso fazer justiça e considerar Jesus um modelo para essa tese. Os valores familiares de Jesus, é preciso admitir, não são lá muito exemplares. Ele era seco, chegando a ser rude, com a própria mãe, e encorajou os discípulos a abandonar a família para segui-lo. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A comediante americana Julia Zwieny manifestou seu espanto em seu show solo Letting Go of God, 95. Não é o que os cultos fazem. Fazem você rejeitar sua família para que possam influenciá-lo, 96. Apesar de seus valores familiares meio estranhos, os ensinamentos éticos de Jesus foram pelo menos em comparação ao desastre ético que é o Antigo Testamento admiráveis, mas existem outros ensinamentos no Novo Testamento que nenhuma pessoa de bem apoiaria. Refiro-me especialmente à doutrina central do cristianismo, a da expiação do pecado original. Esse ensinamento, que está no cerne da teologia do Novo Testamento, é quase tão repulsivo em termos morais quanto a história de Abraão preparando-se para transformar Isaac em churrasquinho, e parece-se com ela e não se trata de um acaso, como Geisa Vermes deixa claro em As Várias Faces de Jesus. O pecado original em si vem diretamente do mito de Adão e Eva, do Antigo Testamento. O pecado deles comer do fruto da árvore proibida parece merecedor de não mais que uma simples bronca. Mas a natureza simbólica do fruto conhecimento do bem e do mal, que na prática se revelou o conhecimento de que eles estavam nus, foi o suficiente para transformar a travessura na mãe e no pai de todos os pecados. Eles e todos os seus descendentes foram expulsos para sempre do Jardim do Éden, privados do dom da vida eterna e condenados a gerações de trabalhos dolorosos, no campo e no parto, respectivamente. Tão distante, tão vingativo, bem adequado ao tom do Antigo Testamento. A teologia do Novo Testamento acrescenta mais uma injustiça, completada por um novo sadomasoquismo que nem o Antigo Testamento quase consegue superar. Pensando bem, é incrível que uma religião adote um instrumento de tortura e execução como seu símbolo sagrado, frequentemente usado em torno do pescoço. Lenny Bruce observou bem que, se Jesus tivesse sido morto há 20 anos, as crianças católicas estariam usando cadeirinhas elétricas no pescoço, em vez de cruzes. Mas a teologia e a teoria da punição por trás disso são ainda mais graves. Acredita-se que o pecado de Adão e Eva tenha sido transmitido ao longo da linhagem masculina transmitido pelo sêmen, de acordo com Santo Agostinho. Que tipo de filosofia ética é essa que condena todas as crianças, mesmo antes de nascer, a herdar o pecado de um ancestral remoto? Agostinho, por sinal, que com razão se considerava uma espécie de autoridade pessoal em pecado, foi o responsável por cunhar o termo pecado original. Antes dele ele era conhecido como pecado ancestral. Os pronunciamentos e debates de Agostinho exemplificam, para mim, a preocupação pouco saudável dos primeiros teólogos cristãos com o pecado. Eles podiam ter dedicado suas páginas e seus autor usa a palavra scrumping, sobre a qual faz o comentário a seguir, NT, sei que scrumping não soará familiar aos leitores americanos. Mas gosto de ler palavras americanas pouco familiares e procurar seu significado para ampliar meu vocabulário. Usei deliberadamente algumas outras palavras específicas de certas regiões por essa razão. Scrumping é uma multijuste de uma economia ímpar. Ela não significa apenas furtar, significa especificamente furtar maçãs, e só maçãs. Não dá para uma mote ficar muito mais juste que isso. É verdade que a história do Gênesis não especifica que a fruta era uma maçã, mas é assim que ficou na tradição. sermões a exaltar o céu estrelado, ou as montanhas e florestas, os mares e os coros do amanhecer. Essas coisas são mencionadas às vezes, mas o foco cristão está sempre no pecado.